sul som Delta, guarde na vista história, prosseguir com a Evoque, aeronave no 4, irá iniciar o pushback. Após o táxi da mesma, será autorizado. Autorizado alinhado de decolar Pistão 0, vento 170 graus, 612 nós. Decolar Pistão 0, 612. Evento 170 graus, 05 nós. Sinal 7-0-Delta, bom dia. Sinal 7-0-Delta, bom dia, Cossier. Oscar Charlie Delta para rebote, da posição 3543 para a posição 05 do pátio principal. Esse Oscar Charlie Delta autorizado rebote, reporte para ingresso no pátio principal. Oscar Charlie Delta, sim, sistema rebote, reportando para ingresso no pátio principal. Volo 349 autorizado, a linha de decolagem no zero, vento 180 graus, 612 nós. Precisamos de colar, está tirando um no zero, bom, 349. Azul Alfa Tango Juliette. Azul Alfa Tango Juliette, bom dia pra você. Eu não sei se a autorização para o Júlio de Motores, marcamento, a posição 3, Romeu, 73, e a combinação com essa. Sim, senhor, Azul Alfa Tango Juliette, reporte ao término do Júlio de Motores. Ok, reportarei. Rodrigo 7490, sem identificação, chegada do Almec 1, desce para 9050. O voo 349, decolado aos 44, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Via Golo 349, contato radar, suba para nível 380, via São Bruno. 380, São Bruno, Golo 349. 251, passa nível 50, chama centro em 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Autorizado até o portão 05, reporte ao tema. Oscar Charlie Delta, sim, reporte ao tema. Charlie Delta, entrando no reboque na ponte 05, Beato, bom dia. Esse Oscar, Charlie Delta, tenha um bom dia. Reforço estabilizado na X-ray da pressão 0, gol 7490. Estabilizado ILS, pista 0, 4, pista vista, gol 7490. 7490, complete final, ILS Acceleration, Vetor 1895. 1895, obrigado, gol 7490. Passagem do 2221, bom dia. Para a Bahia, prepare sair da Momo. Aguarde o dois nos cobres. O gol 190, torre. Salvador, voo 7490, bom dia, sinal 190. Voo 7490, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 05 nós. Eu vi pouso, pistão 0, voo 7490. Voo 7490, no solo aos 59, libere à direita, segue táxi via Alfa Juliette para o portão 11. Direita Alfa Juliette, portão 11, 7490. Passaredo 2221, pronto para abrir. Passaredo 2221, autorizado para barreiras. Conforme a alta do plano de voo, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, decolagem da pista no 0, primeira curva esquerda. Transponder 5215, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Transponder 0, saída Momo, VATAP, transponder 5215, 208, 120. Correto, passarelo 2221, reporte para o feedback acionamento no 43. Central, bom dia, Tan 31, 71, informação, Fox 7. Tan 31, 71, bom dia, informação, Fox 7, confere, pronto, faz. Estimativo. Tan 31, 71, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320, saída Sambo 1, Leda, Mótiva. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5220, frequência no controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos 320, controlando Sambo 1, Leda, Mótiva, primeira curva à direita, após 5120, transponder 1208 ao controle Salvador, Sambo 171. Tan 31171, confirmando transponder 5220. 5220, corrigindo. Tan 31171, cotejamento correto. Reporte para o feedback, funcionamento 417. Tem sua chamada, Tan 31171. Alfa Tango Juliette, sentido do término do giro, tem um bom dia. Para 2.000 pés, autorizado aliança que seguir pistão na 0, informando o localizador. 2.000, informando no localizador Dance Way, para 1.0.597.3.1. 23, complete final, LSFA, torre 18, decimal 95. 18, 95, 5, 9, 7, 3, 0. Salvador, bom dia, 5973, foi IMS, passado, gravado. Sim, 5973, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 059, QNH 10, 17. Autorizado pouso, 5973, arriba. Dois dois, dois um, reporte táxi. O Rio 5973, no solo ao 1-6. Livrou a pista, segue táxi via Alfa Equino até o Faixa 3. Atente a terra da passarela, iniciando o pushback na 5 Lima. Alfa Equino, Faixa 3. Ataque aqui, tá? Alfa 7. Autorizado o TAM 3171, reporte TAC. Toma TAC. Se nos ajudar, reforçar o funcionário da Infraero para retirar o pinho. A gente será coordenado junto com a Infraero, TAM 3171. Muito obrigado. Da 1-0, passageiro 2221. Passageiro 2221, autorizado a linha de decolagem 1-0, vento 1-80 graus, 0-5-9. Marinha decola 1-0, passageiro. 46, informação em curso Foxtrot. Quais são? Informação agora, Golf, para confins da pare Arbor 1, agora de cobre. Passarento 2221 decolado aos 23, chame o controle 120-8. Tan 3171, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 e a Pátio Taxi Índia. No ponto de espera, chame o coração. Reporte pronto no ponto de espera, o PNH no 0 no 7. 1017, Pátio Índia, ótimo ponto de espera, Tan 3171. Tan 3171, autorizado, alinhado da Palácio 0, vento 190 graus, 629. Além da Palácio, estratégia Tan 3171. Contorno, é possível coordenar direto para o destino com o 2220 para saber? Bate na guarda de coordenação. Para saber do 2220, informa o tráfego 2 horas e não 4 milhas. Rumo sudoeste. Nós estamos 060 para 4 mil pés. Olha, 2320, 22 Xené. Mantenha 3 mil pés aguardando a liberação. Está mantendo 3 mil, por saber. O Xené 6225, informa o tráfego 11 horas, 1 a 2 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés. Alfa Tango 72 da Passarido. Vê se mantém a 4 mil pés. Aguarde. Muito bem, com a gente, né? Mantém a chegada, aguardando os doutores para o final do ano, se eu chegar na Dorizia. Partiu agora sobre de operação, para o final ele é sobre o rei, curva à esquerda, pelo E200, demitiu o localizador, desceu em Matanha, 4 mil pés, esquerda da aula 007. Esquerda 200, limite ao 9, desce também, falando aos 29, chame controle em Salvador em 120, décima 8, tem um voo. Salvador 108, obrigado, vou falar na semana, com 3171. Salvador, bom dia, Fran 3171, cruza 1800. 3171, contato na nave colagem, suba via saída São Paulo para o nível 320. Via saída São Paulo para o nível 320, Fran 3171. Vamos para o programa na projeção, vou direto. 3.2000, autorizado direto, Líder. Líder, o Fran 3171. Chegando a 25, tráfego informado anteriormente, superado 3 horas. Continua em descida para 2 mil pés, guarda no último vetor para interceptar o EVS. 2 mil, guarda no último vetor, né? 2-2, 2-1, tráfego informado anteriormente, superado. Cruzado subida para o número de voo 160, cruzado direto, barreira, já presente. Para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, autorizado EVS 78, pode estabilizar. Esquerda 150, pode estabilizar na EVS. Zoom 51262. ILS Exerry, chave a torre, 1-2-3-5-9-5. Complexo, 2-5-5, mas 2-5-5. Salvador, bom dia, chave 6-2-5, finalizado, final, ILS 1-0. Chinelinha 225, bom dia, tráfego avistado, autorizado por uso pista 10, vento 190 graus, 04 nós, NH1017. Autorizado por uso 10, Chinelinha 625.